Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E pra você ligadinho aqui na Super Rádio 10, tá curtindo aqui o nosso Programe-se que tá começando agora. Alô galera, aqui é Euronews do Tex, estamos chegando juntos e vamos lá fazer aquela festa pra cima com a sua participação. Tá no ar o nosso Programe-se. Ó, pra você que faz aniversário hoje, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, abraço, beijo, aperto de mão e muitas coisitas boas pra você, que você, claro, consiga realizar aqueles desejos mais desejados. E pra participar aqui do nosso programa, isso é fácil, indica 4 músicas lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir na página do nosso facebook.com/programeasse no ar. E pra começar, super pra cima o nosso Programe-se de hoje. Tá bom demais, e hoje vai estar diferente aqui o nosso Programe-se. Claro que vai ser diferente. Em vez de eu atender um ouvinte, eu vou atender logo um montão de ouvintes aqui. Vou mandar alô e vou tocar aí as 4 músicas que a turminha estão indicando aqui no nosso e-mail e também no nosso Facebook, tá bom? Pra começar super bem o nosso Programe-se desta edição aqui na sua rádio favorita. Tem participação do Paulo José de Teresina, tem Madalena Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem Michele de Salvador, Bahia, e fechando aí tem Jéssica de Mato Grosso. Top de ouvir sucesso bacana com Flórida, Let's Roll, Israel e Rodolfo, demais da conta, Jamil e Uma Noite com Celebrar, e pra fechar legal tem Edson e Hudson, Meu Amor é 10. Tá no ar o nosso Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação.

for pra mim. Entrego tudo a Deus, eu digo que sim. Mas se o céu for você, e se você for pra mim, entrego a gente a Deus, eu digo, digo, digo sim. Bem-vindo, amor, meu pequeno, eu vou cair nos seus braços, quero enlouquecer. Deixa acontecer. Bem-vindo, meu amor, pequeno, eu vou sorrindo. Pra sempre eu vou sorrindo, pra sempre eu vou sorrindo. Bem-vindo, meu amor, pequeno, eu vou cair nos seus braços, quero enlouquecer. Deixa acontecer. Bem-vindo, meu amor, você me deu um filho. Programe-se, programe-se. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more. So I can go until they close up, eh. And I can drink until I'm tore up, eh. And I don't ever, ever want to grow up, eh. I wanna keep got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little sh-faced, yeah, yeah. Well, I can't.

Obrigado pela participação aqui no nosso Programe-se. Tem também participação legal aqui da Adriana de Osasco. E tá pedindo que a gente mande um alô aí para o Felipe, para a Marcela e para o João Vitor. Tá todo mundo curtindo lá na residência da Adriana em Osasco, São Paulo. Vamos dar uma sequência. Léo Magalhães, Onde Anda o Meu Amor? Queixa com Camon. Léo Lima, Agora Chora. E pra fechar legal, tem Ivete Sangalo dançando. Continua por aqui o nosso... Programe-se. Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Onde anda o meu amor? Diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou. Está sozinha, agora chora. A saudade é solidão e aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver tão longe de você. As lembranças me maltratam. Yeah.

Programe-se. Oma! Infelizmente o nosso Programe-se vai ficando por aqui. Obrigado, abraço e um beijo, um queijo. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, fui! Esse é o Programe-se. Programe-se.